Tem condições de fazer o pushback após passagem do azul na retaguarda? Informativo. Gente, autorizado após passagem do azul na retaguarda, chama para o táxi. Após o azul, chama para o táxi. Cifre, em 126, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2685, 2545, bom 098, boa noite. Já está autorizado, chama para o táxi. Vamos parar. 9LS, azul 6908. Azul 6908, completa final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 8895, azul 6908. Bom, no 972, desce para 2000 pés, QNH 1098, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. 2018, autorizado X-Ray da 10, portal estabilizado 9072. Azul 4062, após ITAP, desça para 3000 pés. Após ITAP para 3000 pés, azul 4062. Paulo, azul Alfa, X-Ray Novembro, finalizando o reboque, muito agradecido, bom serviço. Frequência livre, boa noite. 6908. 6908, livre pouso no 10, vento no 40 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso no 0, azul 6908. Bom, 972 estabilizou ILS. Bom, 972, completa final do procedimento, chame a torre Salvador, no 8, decimal 95. 8, 95, obrigado, boa noite. Azul 4062, desça para 2000 pés, QNH 1098, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, estamos estabilizados. Descendo para 2000, autorizada X-Ray da 1-0, chamará estabilizado 4062. Torre Salvador, boa noite, o Gol 972, estabilizado ILS da X-Ray, passando via Serra, até mais checar. Gente, Gol 972, continua a aproximação, guarde pista livre. Aguarda. 28, tempo 44, 44 no PAB, 540 e 30, alternativa Salvador. 144 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, pessoal 95. Índia Alfa, ponto de espera 18, 95, 2228. 908, solo ao Zuno 3, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Aquilo, pátio 3. Alfa Aquilo 3, azul, via 908. Sete dois, livre pouso na 1-0, vento no 50 graus com 8-9, altímetro no 0-8. 1018, 150 com 8, eu vou 972. Bom, 972, adicione identificação, chegada a Mari autorizada, feita para o nível de voo 050, QNH 1-0-9. Linha 908, posição foi alterada mais uma vez, agora Alfa Kilo Pat 3, posição 5 esquerda. Alfa Kilo 3, 5 esquerda, linha 908. Bruno 972, solo Bruno 5, livre à direita, ataque nessa frequência, e Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 9. Estabilizou ILS, X-ray azul 4062. 4062, completa sinal, chame a torre, nono 8, decimal 95. 8900, boa. Alfa Kilo, 404 direita, rumo 9600. Salvador, boa noite, o azul 4062, na sinal, baixado e travado. Boa noite, azul 4062, eu de pouso na 1-0, vento no 50 graus com 8-9, altímetro no 0-8. Ele pousou no 0 azul 4062. Autorizado barra direto de Luna, 1972 da Gol, decisão autorizada até 4 mil pés, QNH 1008. Direto de Luna, decisão 4 mil pés, Salvador, passarelo 2228, passo com a espera, visão para a nova final. Salvador, 3228, após o azul na curta final, a linha e mantenha no zero. Após o azul, a linha e mantenha no zero, 2228. Dois, solo azul no 8, livre à direita, ataque na frequência via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, azul 4062 em sua frente. Salvador, Golfo, Golfo, Golfo. Prossiga. Bom dia, senhor. Golfo, Golfo, Golfo, está na ponte de número 8. Solicito autorização de rebota. Da 8 principal para 14 rebota principal. Modo autorizado, repasse o tempo. Ok. 0 vento, 150 graus com 9 nós. 2228, decolado aos 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2228. Controle Salvador, boa noite, passarinho do 2228. Passarinho do 2228, contato radar. Me mantenha a 3.000 pés, aguardando a liberação do controle. Sim, subindo para 3.000, 2238, após 2000, tem condições de voar direto à posição Marco? Afirmativo. Após 2000, vai voar direto Arbor, o 2228. Gente, suba ainda até 3000 pés e voe direto Arbor após 2000. Gente, após 2000, direto Arbor. Bom, 972, desce para 2000 pés, altímetro na 098, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, chame estabilizado. Desce para 2.000 pés, ajuste no 098, reportar estabilizado, ILS X-Ray, voo 1972. Série 2228, voe direto Vitória da Conquista. Direto, Vitória da Conquista, vai atingir 3.000, 2228. Gente, sem restrições, tudo para o nível 180, voando direto, Vitória da Conquista. 80 agora, voando direto, Conquista, muito grato, 2228. Estabilizou na Elétrica, X-Ray, visual posicionou zero, gol 1972. Bom, 1972, completa sinal do procedimento, chame a torre Salvador, 98, decimal 95. 1895, a torre, gol 1972. Salvador, bom dia, gol 1172, sinal pista novela. Bom, 1172, livre pouso no 10, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro 10 no 8. Pouso autorizado, pista no 0, ajuste no 0 no 8, o gol 1172. Um 172, solo 29, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette. Sua frequência, por 172. 1172, táxi via Juliette, portão 8. Via Juliette, portão 8, gol 1172. Parede 2228, SAMI Centro Recife, 128, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. Recife, 1288, 1260, 2228, boa noite. 3891, aciona identificação, chegada bomba autorizada, desça até 4000 pés, QNH 1007, voando direto à posição bomba. tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Desça para 2000, sem restrições, são 3891, reporte em condições de vida Mike Sá. Desça para 1.710, reporte estabilizado no final do procedimento. 8891 da TAM completa o final do procedimento, chame a Torre Salvador no 895. 845, bom trabalho. Também. Boa noite, 3891, no marcado de trabalho. 3891, no livre pouso não no zero, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no zero no 7. Eu e 17 autorizado o posto no zero, 3891. TAM 3170, acione identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 017. TAM 050, podemos voar ele ali, tá? Autorizado. TAM 3170, copiou? Voar ele ali, tá?